riquezas no reino dos céus. Todo mundo a cantar de prazer. Quantos séculos e tempos já faz, tua vida é o grito que chama. Vem mostrar-nos na tua pobreza.